Sessão 29. Dias Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Sessão 29. Do livro 2º, Dias Primaveras, de Casimiro de Abreu. Violeta. Sempre teu lábio severo me chama de borboleta. Se eu deixo as rosas do prado, é só por ti, Violeta. Tu és formosa e modesta, as outras são tão vaidosas. Embora vivas na sombra, amo-te mais do que as rosas. A borboleta travessa vive de sol e de flores. Eu quero o sol de teus olhos, o néctar dos teus amores. Cativo de teu perfume, não mais serei borboleta. Deixa eu dormir no teu seio. Dá-me o teu mel, Violeta. 4 de abril. Fim da sessão 29.